Que não te odeiam, segue a atitude correta, divide a conta pelos dois. Sempre a mesma história séria, levanta areia no meu corpo são. Dar não foi razão. Se apagando, consumido pelo medo. E só há uma vida, vida, vida para viver. Camino e camino, pero no levanto el vuelo. Levanto un castillo de ilusiones, sueño con mis manos solas, mi silencio. Y voar, acariciar o céu com as minhas mãos e esquecer esta dor. Inventar horizonte novo e cantar, tentar romper mi voz gritando e vencer.

Antena Web, Canal 1. Terra começa a tremer. terra começa a tremer. Come on.